Eles que vêm com as mãos, todos olhos poderá, até os medos que transpassar. Todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Aqueles que não aprenderam o que alguém chama das obras de Satanás. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho e tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser os apóstolos e não são, e tu achaste os mentirosos. Sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti o que deixaste a tua primeira caridade. Eu sei as tuas obras, e tribulação e proveito, mas tu és rico. E abraceias os que se dizem de Deus, e não os são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de dizer. Eis que o diabo Amém. Hoje é minha vez.